099, chame set Recife em 128, décima 8, a terra 2000, décima 0. Recife, 128, negativo 1000, 099. 9300, chama Santo Recife em 128, decimal 8, terno 2000, decimal 0. 9245, este é o controle de Salvador, aciona identificação. Esse mantém no 050, ajuste no 0984. registro 9245. 9245, 12 para 2, meu teste, ajuste 10, 19, livre reverso, é 8, 10, reporte legal. 2 mil pés, autorizado, 10, 9, autorizado, direto, 3, depois também está autorizado, 19245. Do seu controle de Salvador, oficial de identificação, esse mantém no 050, ajuste 10, 1928. 5, estabilizado, localizador, visão. Change, complete aproximação, Torre 1895. Torre 1895, azul 9245, correto. Então 3662, desça para 2 mil pés, ajuste no 09 e o LS é sua, já pode estabilizar. 1019 para 2 mil, chamará estabilizado. 3668. Torre Salvador, boa noite, azul 9245. Azul 9245, avistado, vento 290 graus, com 029, 30 pouso, chama 0. Cruz alto, pouso não no 0, azul 9245. Alho 245, solo ao esquadro 2, eu livro o pista direito, chame solo, Salvador, no 2, ano, décimo 9. 2, ano, passando Duna, localizador. Torre, boa noite, PAN 3662, estabilizado em LS, está 1-0. PAN 3662, avistado, 120 pouso 10, vento 300 graus, 029. Gente, livre pouso, na 1-0, PAN 3662. Seu controle instalador, sem identificação. Eu se mantenho em nível 050, ajuste no 0 no mais oitavo. Solo 50, livre pista direita, chame solo senador, 1-2, 1-2, Maurágio. Direito, aprisionado. controle de Salvador. Acione notificação, deixe manter o número 060, ajuste no 019, foi capixão. 09-6, desça para 2 no pé, eixo 09, livre leste, posto estabilizado, número 2. Brasil, posto estabilizado, com dano verde, sua esquerda, boa 045, aproximadamente 10, certo, 09. Sem desvio esquerdo, aproximadamente 10 milhas após desvio Juntuna. Após desvio Juntuna, bom, 09. estabilizado, voo 096. Gente, voo 096, completa aproximação, pouso no 8.9, certo? 095, seja. Sala 0612, livre pista direita, chame salvo Salvador, 121, decimal 9. 219, livre pista direita, chame a 63, 10. Salvador Post, Coconut Band, send to Flower 5 planet 1019, cleared via bomb for arrival, cleared of restriction speed of the chart. Talk 4000, QLAD 1019, cleared bomb for arrival, you are cleared of speed restriction on the chart. 10823 descend to 2,000 feet, QNH 1019, please IRS at 3, runway 10, come station. Down 2,000 feet, 1019, appear Alice Airway, runway 10, we call you service, Europa 083.